Começando mais um Castfonia, o podcast musical mais aleatório dessa nossa podosfera. Hoje estamos apresentando o nosso quarto programa. Sim, passou rápido, muito, muito, muito rápido. E ó, na onda de homenagem a este belo número, esse número 4 cabalístico, que eu gosto muito, eu gostaria de chamar mais uma vez meus amiguinhos para esse bate-papo maluco. Vitor, o Rock Júnior de Palo Alto, tudo certo? Só isolando bola, tranquilo, gatinho. Ai, ai. Guilherme, o Carlos Gamarra do Rio Elba. É bom ter você no Brasil, cara. Tudo bem? Fala, Gatês. De boa, mano. É bom ser o Gamarra. Melhor zagueiro da América do Sul, hein? 800 minutos sem fazer falta. Cara, é foda. É. E Marco, o cara com a responsabilidade de honrar nosso programa, o Capita, Carlos Alberto Torres de Itu. Tudo certo? Tudo certo, cara. Só botando a faixa e metendo bronca. Dando passo pro Pelé, né? Só é isso. É, lógico. Eu sou o Heitor Agatez, o Mauro Galvão do Noroeste Paulista. E não saia daí que já já vai começar a troca de ideias sobre um dos selos independentes mais cabulosos, mais interessantes dos anos 90 pra cá, o Ninja Tune. Pô, senhoras e senhores, uma salva de palmas aí, estamos felizes da vida, tivemos nosso primeiro feedback. Nosso amigo Chris, grande Chris, Christian Costa, grande batera, fã de King Crimson. Não podia ser diferente, né? Comentou que se identificou com o pessoal dos outros países não conhecerem as bandas que a gente acha que todo mundo conhece lá fora, mas que na verdade é igual ao Brasil mesmo. É só quem é maluco por música mesmo que acaba conhecendo essas paradas. E ele colocou um som ali como recomendação de uma banda chamada Organization, não sei. É o som Milk Rock. Vocês já tinham ouvido essa parada? Não. Conhecia. Falou que foi tirar a poeira do som depois de ouvir nosso programa. E eu não conhecia também. Puta, som de maluco da porra. Se encaixa lá a etiqueta. Maluquice total. Kraut rock total aí. Então a gente fica feliz. Teve um comentário do Alan também, grande Alan. Comentou que agora é fã de Kraut rock graças ao Castfolia. Mais uma salva de palmas. Aê, boa. Temos mais um. Por que a gente foi faz essa ficou merda, triste, né? Porque a gente não colocou o Popol Vuh. Exatamente. Reclamou que a gente falou do Popol Vuh e não, acabou não colocando os caras no top 6. Vou mandar uma coletânea Popol Vuh pra ele. Aí, tá marcado, então. No é legal falar por que a gente grava essa merda. Isso daqui nada mais é do que a gente trocando ideia, só que gravando. Quando a gente se encontra, a gente fala sobre os mesmos assuntos, né? Então, o maior prazer que tem é ter esse feedback mesmo. Então, galera, pode mandar, manda no Facebook, manda no e-mail do Castfonia. Conversa aí com a gente, sugere, mete o pau. Vamos trocar ideia de som, que é pra isso que a gente tá aqui. Lindo. Lá no site tem o e-mail, que é castfonia@crop6.com. E no Facebook também. Vamos falar com a gente, porque é da hora. O que eu ouvi falar, pelo menos, os meus feedbacks foram pessoais, né? Teve a Vicky, o Mullets, mais um pessoal falando, mas acho que o da Vicky foi interessante, porque ela falou, velho, não dá pra ouvir no meu trampo, porque eu só dou risada nessa bosta. Eu não consigo disfarçar, tá ligado? É o Not Safe for Work, o nosso podcast é Not Safe for Work. Melhor que Zorra Total. Eu vou colocar o SW lá na post. Zorra Total que... Agora é Zorra só, né? É, então. Agora é Zorra. Os caras do Cacete Planeta tão puto aí, porque eles roubaram todo o formato, né? Ah, é? É verdade, mano. Não tava sabendo disso daí. É, polêmico. Caralho. Só relembrando, então, você quiser ouvir e baixar nosso programa, soundcloud.com/castfonia ou então castfonia.crop6.com, aquele crop 6, o crop meia dúzia. É isso. Bom, o tema do nosso programa hoje é um selo fantástico, londrino, chamado Ninja Tune. Eu vou pedir aqui a ajuda do meu colega Vitor Misfits, você que sugeriu a pauta, você que manja bem do negócio. Right. Bora começar a falar disso? Bora, vamos lá então. A Ninja Tune, ela foi fundada, como você disse, em Londres, em 1990, por dois caras, que são o Matt Black e o Jonathan Moore. Eles têm uma dupla aí meio famosa no cenário do musical eletrônico, que chama Cold Cut. E aí, esses caras tiveram o nome, né, Ninja Tune, inspirado numa viagem que eles fizeram no Japão, justamente com o Fatboy Slim, olha lá, quem já tava... 1989, cara, viajando, cara. Antes Boys. De Praise You, antes de qualquer coisa. É, exatamente, antes do... Os melhores videoclipes do mundo. Cara, eu acho que os três melhores são do Fast Fazin. É, os do Punch the Temple, que o cara não para de se mexer, assim, eu acho genial. Tá qual, tem aquele, acho que é Guitar, como chama? É, o Star Guitar. Star que Guitar. Que fica passando os elementos, né? Sim, animal. E o do Narigão, é do Fast Fazin. Não, esse daí é do... Puta, mano. O que é esse? Da The Crystal Method. Crystal Method. Nossa, como você lembrou disso. Bom, mas enfim. É, basicamente, no começo dos anos 90, até nos meados assim, dos anos 90, o selo foi exclusivamente de trip-hop. Eles meio que têm uma grande propriedade em cima do trip-hop, eles basicamente inventaram o negócio, né? Pegando breakbeats e colocando nas músicas, misturando o que eles já tinham de hip-hop, só que sem os vocais, deixando uma coisa mais instrumental e um pouco mais espiritual também. E aí só depois, no final dos anos 90, que eles começaram a investir um pouco mais em música eletrônica, que aí veio o Big Beat, até assinou com Amon Tobin, que é um... Amon Tobin! Amon Tobin! Gênio! A gente vai fazer uma vinheta especial pra toda vez que citar o Amon Tobin aqui. Esse cara já foi trilha sonora de inúmeros churrascos aqui da nossa galera. Porra, com certeza. Brasileiro, mano. Brasileiro. É, tem que honrar aí. Sim, é. É o drum and bass pesado. Eu acho, particularmente, eu acho o Amon Tobin bem fritão, assim. Nossa, mas... totalmente fritão. O cara é frenético. Frenético. Retardado. Se quiser ouvir sozinho, eu acho que é um negócio meio, sei lá, ouça com heroína. No mínimo. Harmoniza bem, né? É, harmoniza bem. Exatamente. Então, depois desse período aí, no final dos anos 90, passando lá pro 97, 98, que eles começaram a investir na abrangência maior musical, que eles começaram a assinar com umas coisas mais no jazz, acid jazz, misturando com breakbeat também, que veio o Cinematic Orchestra. E bem interessante também, e aí eu acho que uma coisa que vocês podem comentar, foi o Matt Black, que é um desses caras aí do Cold Cut, um dos dois da dupla, que no começo dos anos 90 começou meio que ter a ideia, tipo, deu o gatilho dele da ideia de fazer a síntese entre a música e o visual. Então ele queria misturar tudo. Mesmo o clipe do Star Guitar, que o Marco comentou aí, é uma síntese, né? Porque toda vez que aparece a batida, sim, vem um elemento. Ele começou a fazer nas festas que a Ninja Tune dava e tudo mais, umas coisas, uns elementos visuais loucos, assim. Eles achavam umas coisas daquela época em vídeo, tentavam modular o vídeo também pra ir com a batida da música. Eu tô vendo aqui que ele inventou um software que chama VGen, não é? Que ele usa nos shows do Cold Cut. Isso. E o cara era pirado, assim, na parte visual, que hoje em dia é meio que essencial. Você vai em qualquer balada aí, mesmo balada nada a ver, e você acha já os elementos visuais bem, bem datados, assim. Eles foram meio que também... Não vou dizer os pais, mas eles foram grandes entusiastas. Eu imagino um cenário meio... Vocês já viram Hackers, Piratas de Computador? Porra, claro. Dos melhores filmes. Melhor filme da Angelina Jolie. E é com um dos caras do Trainspotting também. Pode crer. Quando eu penso em Ninja Tune, assim, early days, eu imagino Hackers, Piratas de Computador. Tá. Pra vocês terem uma ideia do nível dos caras, não é só... Ah, vamos ser um selo, né, de música eletrônica, que a gente quer se livrar das amarras, né, das grandes gravadoras, então a gente vai voltar nossos olhos pro underground, procurar, né, dar uma garimpada em um bando de artista legal, tentar trazer gente que a gente gosta. Não é só isso, os caras, eles realmente fomentam, né, o audiovisual, eles curtem desenvolvimento da cultura, tudo. E lá em 2008 tem um fato interessante: os membros do Cold Cut faziam parte aí de um grupo ativista, tudo, e a União Europeia entrou em contato com esse grupo aí e pediram para eles meio que organizarem esse grupo, uma campanha de conscientização dos jovens, né, a respeito do meio ambiente, do uso consciente de energia, essas coisas. E os caras do Cold Cut ficaram responsáveis por uma montagem audiovisual para essa campanha. Então, puta, imagina, você lá né, os donos, os fundadores de um mega selo, nível assim, estratosférico. Virou um mega selo, né? Exatamente. É, nível estratosférico, assim, de excelência já na música. Daí você vai e ainda tem esse link, assim, com uma parte mais cultural, sabe? Uma coisa... É muito... Não é só música. É isso que a gente sempre gosta aqui de falar nos programas. A música, ela é um motor aí pra qualquer coisa, meu. É viva para a música, que a música dá resultados bons. E a prova é isso. Difícil uma gravadora, ainda mais independente, um selo assim, conseguir um reconhecimento, entre aspas, oficial, né? Um reconhecimento de um governo, um reconhecimento de uma organização que atue publicamente, assim, né? É, porque a chancela, digamos, da mídia especializada, né, do NME, os xaropão lá da Pitchfork, os caras da AllMusic, Mojo, esse povo já curte, né, já assina embaixo, gosta bastante dos lançamentos, e até nos fóruns, nas redes sociais aí da música, Last FM, Rachel Music, o Ninja Tune, ele bomba bastante. Você realmente conseguir, assim, um reconhecimento estatal, aí é a melhor coisa do mundo. Existiram também umas ramificações, né, da gravadora, do selo. Isso, são selos, ou, né, tipo, braços que eles mesmos foram criando, ou eles foram, cooptando seria um termo ruim, mas eles foram agregando ali no seu abraço musical alguns outros selos, foi bem, alguns com a mesma ideologia, a mesma proposta sonora, assim, alguns mais específicos, outros não. Dois que a gente pode citar, acho que são os mais famosos também, é o Big Dada e o Brain Feeder. O Brain Feeder, ele fica num escritório, ele só fica em Los Angeles, fica no escritório lá de Los Angeles, porque hoje em dia a Ninja Tune atua em Londres e Los Angeles também. E chegou até, acho que escritório lá no Canadá também, né, antes desse de Los Angeles aí, pra quando começou a fazer a ponte aí com a América do Norte, quando saiu da Europa, assim, e bombou nos Estados Unidos também. O Brain Feeder é o que tem o Thundercat, nosso querido. E o Flying Lotus também. O Flying Lotus aí, cara, que ultimamente anda dando o que falar. Confesso que o último álbum não é do meu total agrado, mas isso foi polêmico aqui já. É bom, é bom. Lógico que é bom. Thundercat também, meu. O cara. Sim, animal. Thundercat foi o melhor álbum pra mim de 2013, ou o segundo melhor. Só do cara ser do Suicidal Tendencies, né? Já citando a parte thrash metal crossover. O Big Dada já é. Big Dada é mais voltado ao rap. Mais hip hop, né? Assim, inglês, né? Tipo, Roots Manuva. Exatamente. Eles chegaram a assinar, inclusive, eles que lançaram o Run the Jewels. Pode crer. É genial, que é uma dupla americana, né? É sempre assim, né? O selo já tem um baita reconhecimento na cena, né? Na música, assim, eletrônica. E vira e mexe, algum artista que desponta, que dá o que falar, você vai ver, puta, o cara tem alguma ligação com o Ninja Tune. Tanto é que os caras, o selo, né? É tido como um selo visionário, né? Ou por apostar na coisa certa, ou por desenvolver um estilo, né? Quase criar uma sonoridade, entre aspas, própria, né? Como foi o caso do Nu Jazz. Os caras pegaram um bando de artistas, assim, que eles englobaram. Os caras foram desenvolvendo um som que cunhou no Nu Jazz e hoje é aquele lance. No Jazz você vai lembrar do Ninja Tune, porque... E não é só... tem gente de Londres, também. Estados Unidos, Suécia... Tem um bando de gente aí nessa salada maluca aí da Ninja Tune. Os caras, eu acho que eles meio que têm como o norte, assim, como o Marco falou, eles acabam assinando com um monte de gênero diferente. Então não existe mais um padrão igual era no começo dos anos 90, que eles eram mais pro trip-hop, pro... Isso, hip-hop instrumental também. Hip-hop instrumental, aí começou do drum and bass. Hoje em dia é tudo. Só que eu acho que eles partem de um... deve ter alguma pré-eleção deles de, tipo... Precisa ter algum tipo de bom gosto, alguma coisa que eles entendam que seja um requisito, assim, pra entrar. Acho que eles foram evoluindo conforme foi evoluindo a música também, tipo, ao redor deles, né? Então, em vez de ficar no saudosismo, por exemplo, tipo uma Blue Note, que é só jazz, os caras foram... Eles foram buscar, correr atrás, foram se atualizando, são caras contemporâneos. Pra mim, eles têm atualmente o melhor produtor musical, pelo menos quanto ao meu gosto, assim, é o melhor produtor musical, que é o Bonobo. Bonobo, hein? Bonobo, mano. Bonobo é um cara incrível, assim. Todos os CDs dele são incríveis. Desde os early works, assim, dele. E ele tem uma sessão naquele programa... Não sei se é o programa de Seattle. KXP. Isso. É, cara, ele tem uma sessão... Tem no YouTube, inclusive. É, sim, sim. Porque, assim, os shows... Ele tem dois tipos de show, Bonobo. Ele, ou ele faz um DJ set, né? Igual ele tocou, se eu não me engano, na The Edge aqui no ano passado. Uhum. E aí é um DJ set que eu acho, bom, bacana. Ele bota uns sons lá, mas não tão emocionante igual o show que ele faz em festival mesmo. Porque aí é, ele usa uma banda mesmo. E a banda dele, ele chama... as vocalistas para cantar os sons que são cantados, os sons instrumentais é banda que toca. Ele, uhum, ele sempre toca um baixo, ele fica no baixo. Ah, isso faz o diferencial, né? Dá essa pegada mais quente, mais orgânica, assim, pra música eletrônica. Uhum. Exatamente. É, e vídeo aí... o último lançamento do Daft Punk, né? Sim. Foi sim. Um soco na cara da galerinha aí xiita da música eletrônica. Foi, achei exatamente, muito bom. Exatamente. Feito por banda, um negócio muito bem feito, muito bem produzido também. Exatamente, é isso que eu tô falando. Eu acho que dá muito mais valor um show desse, assim, que um DJ set dele colocando as músicas dele. Uhum. Sim, ele mostra como o negócio é produzido realmente, assim. O cara que faz isso também é o Chet Faker, que é... Mas aí é outra pegada, mas também é com banda, né? Eu nunca vi o Chet Faker com banda. Caramba, não? Não, a vez que eu vi ele foi... Foi só... Ele soltando samples e cantando em cima. Então, o show que eu vi dele em Nova York esse ano foi... Babaca! Então, porque eu tava lá em Manhattan, né? É. Cheguei lá. Quer do chá de bebê da minha tia, Supa? Não, então, ele entra e faz um DJ set assim, mas eu acho que umas duas músicas, depois entra bateria e guitarra, e ele toca teclado e outras coisas, né? Ah, e legal. Tem também aqueles caras que vão tocar aqui no Brasil, como que chama, Vitor? Taiko? O Taiko também hoje em dia toca como banda, né? É, o Taiko vai vir, eu acredito, como banda. Eu mesmo prometi que eu nunca mais voltaria no Beco, mas vou... Acho que é final agora de maio, inclusive nos próximos dias aí. Uhum. E Taiko é um show que eu tô com umas boas expectativas pra ver aí. Vamos pegar então uns quatro estilos mais significativos aí, né? É, um hip hop instrumental. Não, acho que pode ser o trip hop mesmo, que trip é bem hip hop instrumental com um pouquinho mais de elementos espirituais, vamos dizer. Pode crer. O trip hop é uma, talvez um disco que pode ser o trip hop em si, assim. É o do Herbalizer, lançado pela Ninja Tune. O primeiro deles, que é o Remedies, ele é o trip-hop cruzão, assim. Uhum. Que é a batida de hip-hop com elementos um pouco mais espirituais, por exemplo, um delay. E esse não tem vocal? A maioria dos sons não tem vocal. Não, né? Porque o que eu conheço é o Something Wicked This Way Comes e... Sol Twice the Durfus. E eu acho bom pra caramba, mas ele vai nessa pegada também, mas tem vários sons com vocal, né? Vários sons são já um hip hop normal, assim. É, tipo um... Que nem se fosse um Jazz Liberators, quando tem vocal, assim. Pode crer, exatamente. Jazz Liberators, por sinal, que a gente precisa estar na frente em algum programa. Nu Jazz. Porra, cara, o Nu Jazz eu entendo como um jazz eletrônico. Exatamente, é jazz eletrônico. Jazz assim. E o breakbeat, assim. Eles colocaram alguns samples no jazz. Alguns samples não, ó. Tem bandas que tocam no jazz, mas com a batidinha, né? E uma pegada bem. É, basicamente instrumental, assim, né? Raramente tem um vocal e tal. Seria um eletro-jazz, né? Até chamado, assim, esse nu jazz é um eletro-jazz, não tem muito... Sim. Você pega um arranjo, assim, meio que um naipezinho de metais, um sax bem mais grave, assim, mais melodioso, tudo. É. E numa vibe, né, uma batida, mas a batida tem muita gente do eletrônico. Que até acha que chama isso de lounge, né? Tipo Saint-Germain e tal. Pode crer. Nossa, é um lounge. A cena belga, sei lá, assim, a teutônica germânica, não sei. Um disco que eu acho que ilustra bastante, que eu gostei bastante, é de uma banda que chama Scalpel. O disco chama Scalpel também, de 2004. E é bem essa pegada, assim, tipo, uma levada jazzona, assim, só que com uns elementos eletrônicos, uma batida mais quebrada e tal. Bem interessante. Então, eu acho interessante que o no jazz, ele pode... Como ele tá no meio termo ali, entre um jazz e um eletrônico, ele pode ser tanto um grupo de jazz tocando, acrescentando elementos eletrônicos a um certo nível que você pode chamar aquilo de nu jazz. Sim. Ou pode ser um artista eletrônico que acrescenta elementos de jazz, né? Então, isso acaba ficando bem... É até difícil de definir, eu acho, porque... Sim. Você pode classificar dois álbuns como nu jazz e um não tem nada a ver com o outro. É, e um meio que ser música eletrônica e o outro ser jazz, né? Uma coisa meio entre aspas, pode assim. Crer. Exato, exato. Você pega duas panelinhas e tem essa... essa inter-relação. Tem também uma banda que chama Pórtico Quartet, que eles fazem um som bem no jazz, assim, mas eles só assinaram com a Ninja Tune em 2014, e foi uma época que eles tiveram uma troca aí de line-up e tal, saíram os caras, e agora a gente já pode linkar com Down Tempo. O disco que eles lançaram esse ano é classificado assim como Down Tempo, é um disco legal, assim, mas que não tem nada a ver com os outros. Bom, o que vocês pode consideram crer. Down Tempo? Cara, Down Tempo pra mim é pegar um disco do Bonobo e ouvir. Pode crer. Boa definição. Não, eu vi uma definição boa do Down Tempo, que seria assim, uma música obviamente mais lenta, sim, mas com mais groove do que o que a gente chamaria de ambiente. Pode Ou seja, ele não é lento ao ponto de cair no ambiente. Mas por outro lado, ele não é tão grooveado ao ponto de virar um techno, sabe? Aham. É, eu acho que ele tem uns elementos, por exemplo, o baixo, ele é um baixo mais de funk mesmo. Só que o resto não acompanha o funk, entendeu? Pode crer. Fica só o baixo grooveadão, assim, meio... O baixo você vê que sempre tem um... Swingado. Na verdade, um funk soul, assim, tem algumas um pouco mais soul, se você pegar. E o resto não acompanha isso, o resto fica mais... A bateria, por exemplo, fica realmente na batidinha bem minimalista, assim. É uma batidinha 4x4, mínima, né? Mais constante, assim. E os outros elementos já são mais pra composição mesmo, porque quem leva é o baixo, né, do soul funk, e essa bateria mais eletrônicazinha. Às vezes até rolam uns vocais meio R&B, né, alguma coisa assim de... As vocais, por exemplo, as vocais que o Bonobo chama, geralmente no último CD veio a Erykah Badu cantar um som. Legal. Tem um cara que chama Grey Reverend, que cantou, acho que, o primeiro som do North Borders também, que é bem legal. Eu definiria o Down Tempo como os caras que tentam fazer uma música suave. Pode crer. É suave, é um som suave, assim. Sim, sim. Propor no carro. E é nessas daí, meio que de, entre aspas, classificar como suave, que tem gente que daí já joga no lounge, né? Aquela música de preencher o ambiente, onde eu até mesmo pensava um pouco disso, que, pô, isso aqui não é música, entre aspas, óbvio tudo que eu vou falar, mas isso não é música pra se ouvir, assim, sabe? Você pegar um trabalho e analisar. Isso você deixa rolando enquanto faz alguma coisa, não sei o que lá. Só que não é isso, né? É tipo... Ela é bom você fazer isso, deixar meio que de fundo, preenchendo assim. Só que ela também pode ser estudada, assim, como objeto, né? É uma música. Exatamente. É tipo o canal off da música, assim. Você deixa ela... Tá ligado lá, deixa ninguém rolando. Tá vendo. Todo mundo se agrada. É, exatamente. Então dá um tempo. Inclusive, o trip-hop é tido como um subgênero do Down Tempo. Dá um tempo, interessante. Isso que já... evoluiu do Down Tempo. Legal. Breakbeat. Putz. Breakbeat é literal, né? O meu entendimento de breakbeat é justamente o uso dos samples, o recorte, né? O breakbeat seria o recorte dos samples pro uso como batida. Pode crer. Eu tô falando merda. Pra mim é isso. Também uma vibe mais frenética que um trip-hop, que um down tempo, né? Sim, sim, mas um tempo mais acelerado, assim. Acho que tem gente mais entendida aí que até pode meio que traçar uma divisão por BPM também, né? Pode crer. O breakbeat é um negócio mais frenético mesmo. Até, acho que você pega o Permutation do Amon Tobin de 98. Quer ver? Solta aí um Amon Tobin pra galera sentir a quebradeira, a fritação que é, ó. É isso, mano. É isso. Isso é breakbeat. Acho que não precisa falar muito mais. Sim, sim. Tem. Sim. Então, não sei se vocês chegaram a ouvir, a Ninja Tune já lançou muitas compilações, assim, de todos os artistas da casa. Verdade. Foi de Jazz Breaks, né, no começo, tem depois uma porrada de coisa. Os primeiros foram os Ninja Cuts. E aí eles lançaram também umas de Trip Hop and Jazz, umas que na verdade eram mais tipo Trip Hop mesmo. Sim. Hoje em dia eles ainda lançam algumas, tem acho que uma das mais novas aí são Ninja Tune XX, tem o volume 1, volume 2, um monte de gente aí, e aí talvez para conhecer o selo seja uma coisa legal. Se você não quer conhecer um CD inteiro, assim, de um artista, talvez coletâneas, os compilados sejam uma opção boa aí. Tem uma que chama Retrospect também, é bem meio que tentando abarcar o... história inteira. É, e quem quiser conhecer de verdade, tem um maluco aí do Spotify. Vou fazer a propaganda do Spotify e ver se eu consigo a assinatura vitalícia, tipo o Silvio Santos. Fazendo tipo Silvio Santos de Netflix, né? Olha, Netflix, maravilhoso! O cara fez uma playlist com todos os sons da Ninja Tune no Spotify. Tem tipo umas 240 horas de músicas. É, e tem, muita coisa da Ninja Tune no Spotify. É impressionante. Acho que, pô, a duração média aí de um álbum Ninja Tune é uma hora, vai. Sim. É um negócio, não dá pra ouvir com pressa não, tem que ser um negócio bacana, isso, meu. Isso mata o caboclo, viu? É, porra, tem isso, mano. Às vezes você ouve assim... Uma hora e dez, porra. Você pega pra ouvir a discografia de um artista desse, você fala, puta, sei lá, mano, 3 horas e meia ouvindo uma Montobinha, assim, sabe, na sequência, aquela fritação, você fala, nossa, vou sair daqui com a cabeça explodindo. Não, o disco, começa assim... Tá na faixa 6, sei lá, já deu a duração de um disco normal. Se fosse avaliar ali, você fala, nossa, obra-prima, né? É. Aí depois muda o esquema. Continua, mano, e vai... O bagulho continua. Tem mais toda uma vida aí na frente. Sim. Vai longe, vai o dobro do que já passou. Aí no final você já tá, nota 3,5. Pela canseira. Exatamente, é bem... Eles podiam lançar de 5 a 7 músicas. Eles poderiam lançar EPs, porque os EPs seriam longos. Fita cassete, tipo, 35 minutos. Só 7 polegadas. Bora então partir pros artistas aí, alguns medalhões do selo? Se bem que a gente já falou bastante, né? Mas comentar algum trabalho daí dos... Tem Montobin, Bonobo, Mr. Scruff... Período, assim. Os grandes, por exemplo, quem era a grande assinatura, sei lá, da Ninja Tune nos anos 90? Era um cara que chamava DJ Food. Sim. A gente nem ouve DJ Food. Os primeiros lançamentos foram desse cara. O DJ Food, o Cold Cut eram os próprios caras que faziam, né? Porque era a própria dupla que era a dona do selo. Mas a grande assinatura deles era o DJ Food, que, mano, hoje em dia a gente acha um DJ Food a cada esquina aí, no Bandcamp. Não é nada demais. Tanto que, pô, lógico, o cara tem uma história, bastante CD lançado, bastante som, mas não é uma coisa worldwide know, assim. É bem desconhecido, inclusive. E aí depois, eu acho que o artista dele já, o Amon Tobin, ele foi, não sei se vocês sabem, mas o Amon Tobin foi classificado como um dos DJs mais influentes aí há um tempo atrás. Sim, mas ele é conhecido pra cacete, velho. Mas é justo, é justo. Só no Brasil ele não tem... É justo. No Brasil ninguém conhece. No Brasil ninguém conhece muito. Ninguém conhece, cara. Mas o cara, pelo mundo aí, parece que tem bastante reconhecimento. Será que fala Amon Tobin? Será que tá certo? Sei lá. Mano, eu acho que... Amon Tobin. Eamon Tobin. Hey, Eamon Tobin. Are you ready to do some really good sound for us? Eamon Tobin aí, o irmão bastardo do Jon Snow, né? Do Amon Amar. Pode crer. The North Remembers. Oh, com certeza, The North Remembers, mano. Falando de Amon Amar, você vai ter que falar de Lorde toda vez. Tem alguns discos que são referência do estilo dele, então, principalmente o Permutation e o Super Modified, né? Eu nunca cheguei aí além desses também. O Permutation eu acho o melhor dele, assim, de 98. Acho um álbum. É o que estourou. Concordo. É, eu conheço só o Super Modified, que eu acho bem legal assim, mas muito longo. É longo. É porque nessa época o pessoal gostava de fazer álbum longo. Mesmo você pega o Prodigy, que é até sim. meio que é, nessa mesma pegada aí de breakbeat. Sim. É que foi a transição pro CD, né? Os caras ficaram maravilhosos. Vamos esgotar a mídia, né? 80 minutos! Eu tenho 80 minutos! Aí fudeu, mano. O legal do Amon Tobin é que, porra, você já pegou pra desenhar, fazer desenho de bateria, tipo, da produção, é um bagulho foda, sabe? E o cara faz isso com uma maestria, meu. Sim. Ele não fica repetindo muito, você vê que cada bumbo ali, cada compressão que ele coloca é pensada. Uhum. E isso faz os discos do cara algo excepcional, assim, né? É um diferencial dele. Sim. Porque tem muita coisa que você pega, você vê que o cara copiou e colou ali, pô. Ele quer criar uma vibezinha boa pra você. Esse maluco não, o cara entende do que ele tá fazendo. Ele é um som de creator foda, assim. Uma vez num churrasco aí que a gente tava, eu e o Paulo, nosso amigo Paulo aí da Babuíno Filmes, a gente pegou e botou um Amon Tobin assim pra tocar, a gente falou, Guilherme, o que é isso? Daí era um puta arranjo cabuloso, assim, umas cordas meio... É, tinha orquestra. Até aí hoje eu não sei o Guilherme mandou um Elmir Deodato. Mano, foi muito da hora. A prova de que o cara é bom, mano. O cara é muito bom. Fui na cega total. Falei, deve ser o Elmir Deodato. Um bagulho bem arranjado, velho. Gênio. Outros grandes artistas aí, talvez mais conhecidos, que a Ninja Tune teve, foi o Mr. Scruff, né? Sim, sim. Pelo ficou... som de graça do Windows. Isso, é o som do Windows. E hoje em dia, mais muito recente, assim, tem dois caras que eles se destacam mais, esses outros. E um chama Ilon Spear e o outro é o Slugabad. O Slugabad até teve no Brasil em outubro do ano passado, ou novembro. Tocou lá no Super Loft. Outro cara que tocou aqui no Brasil, lá no Super Loft, também foi o Kid Koala. O Kid Koala. Esse cara é bem... Foi inclusive semana passada. E se você quiser saber o que é turntablism, ouça o disco Carpal Tunnel Syndrome. O bagulho é, mano, turntablism do começo ao fim. Tipo, até cansa de tanto que então, o cara... Eu sou meio cansado, assim, turntables. Eu acho uma arte que eu não consigo entender, assim. É um recorte e cola foda, assim, né? É, só que às vezes até meio até esculachado demais, tá ligado? Pode crer. Mas o cara é bom nisso. É que eu também não curto virtuosismo, tipo, na guitarra. Eu acho que é um virtuosismo versão... É uma fritação, assim, meio desnecessária. Exato. Porque realmente, precisa de um belo talento pra você não perder o tempo. É o Michael Romeo aí, é um Symphony X da música eletrônica. Tipo isso, aqueles japonês, como que chama? X-Japan. Não, Dragon Force. Dragon Force. Nossa, os caras são americanos, pô. Só que o guitarrista, se bobear, tem ascendência chinesa. Bom, então... A coisa gravada no Fast Forward aí, né? Pode crer. Bom, bora pro Crop Six? Bora pro Crop Six. Querem citar algum álbum que vocês falaram, que vocês acharam legal antes? Eu achei uma banda que a gente comentou, né? Mas acho que a gente não chegou a falar de álbum. É o The Cinematic Orchestra. Sim. E o Everyday deles, eu acho um álbum muito bom, meu, de 2002. Muito eu bom. Gostei bastante, inclusive ontem... É um exemplo bom de eletrônico rolando, só que bateria e baixo acústico tocando. É, um negócio bem bacana. Essa madrugada mesmo aí eu tava reouvindo, gosto bastante desse álbum. Esse disco é muito bom mesmo. Cara, todos os trabalhos do Cinematic Orchestra são do caralho, assim, pra mim. Eu sou bem fã da banda como um todo. Alguns menos conhecidos, mas que eu valorizo, assim, o trabalho, tem o Blockhead é legal. É bem legal, é uma mistura de trip hop com... Sim, é no, meio no jazz também, né? Meio no jazz, é bem recortado o som, assim. É legal. Um dos primórdios também é o DJ Shadow. Pode crer. É bem bacana, é da época também. Referência do total. Sim, é referência. O cara presente em várias coletâneas, não só do selo, né? Mas se você pegar assim de, entre aspas, estilos, né, sei lá, da música eletrônica, o cara tá constante aí. É, o DJ Shadow, ele é bem influente, assim, é um cara bem respeitado nesse meio. O Herbalizer, que eu, porra, eu piro no Herbalizer, é, um que o Psico gosta também é o Jaga Jazzist. Sim, muito sim, bom. Os noruegueses muito loucos. Mano, essa é uma banda que eu recomendo, inclusive, quem tiver um tempinho, joga no YouTube, Jaga Jazzist Church. São os caras numa igreja, tocando com o órgão e com os instrumentos dele. Meu, deve ser uns 11 caras, sei lá, uma galera, assim. Galera. Fazendo um som lá, tocando um som deles que chama Tocata. E é, cê, dá pra ter uma ideia, assim. Você vê que os malucos são músicos mesmo, sabe? Sim. Uhum. Apesar de fazer um som que muitos, mesmo músicos não... Músicos, tipo, eu tô falando conservadores, assim, não apreciariam, né, os caras... Sim, é, sim, os caras vão além. É uma espécie de vanguardismo, né? Sim, sem dúvida. O álbum ao vivo deles, eles lançaram Live with Britain Symphonia, que é uma... você falou outro dia, eu não cheguei a ouvir. Sim, isso é muito eu foda. Eu ouvi há uns anos atrás, quando eles lançaram, acho que foi 2013... É uma orquestra de câmara inglesa, né? Os caras se juntaram, o primeiro som é 15 minutos, começa orquestrado e vai entrando a banda, assim, eu pirei, cara. Foi, puta, que negócio louco, né? É bem aquele negócio que eu costumo chamar de a música dos nossos tempos, né? Que é o que... Sim. Tem muita gente tentando fazer aí, tá cada vez mais difícil, mas... que valorizá-la. Ao mesmo tempo tem um pessoal chegando bem perto. E curiosamente o pessoal do norte europeu lá da Escandinávia, principalmente o Jaga Jazzist e o Fire Orchestra. Sim, é, o Fire Orchestra. Mas o Fire Orchestra sempre, pelo menos nas listas aí do Psico, os caras sempre ali pontuando alto. Eu sou fã, não suspeito pra falar. Ó, outro último que eu ia citar aqui é o mais novo também, mas lançou algumas coisas legais. E por sinal, o nome dele parece Romário, então eu gostei. É Romário. É Romário. É bem legal. Esse aí tá abençoado, né? Tá abençoado. Tem um hit dele que chama Motherless Child, que é bem, bem, bem interessante. Uma composição. Chega perto de um dubstep, mas é com um pouco mais de finesse, assim. Pode crer. Uma que eu gostaria de comentar, um artista da Ninja Tune, eu caí meio de paraquedas, assim. Chama Up, Bustle and Out. Cara, é um som muito louco que consegue misturar ao mesmo tempo música latina e uma parada oriental, sabe? Louco. Tá classificado como downtempo. Puta, eu não sei dizer. Certo. Tem umas intervenções. Santana com a trilha do Akira Kurosawa, é isso? Na verdade, tá bem longe disso. Ou um Ravi Shankar. Tá mais pro Ravi Shankar do que trilha do Kurosawa. Mas o som tem umas intervenções vocais femininas, assim, muito bem pontuadas, sabe? Puta, sem palavras mesmo, assim, eu recomendo um disco que chama Light Em Up, Load Em Out. Mas, assim, cai naquela coisa, o disco é excelente, mas é muito longo, né? Foda, né, velho? Perde uma estrela, né? Começa com menos um aí. Né? Exato. Você vê a duração, você já vai ouvir com aquele mau gosto, né? É foda isso aí. Mas vale a pena, recomendo aí, procurem. Bora fazer então os dois consensos? Oh yeah! Caralho, ó, dois consensos vai ser foda. Eu arriscaria um permutation do Amon Tobin aí. Eu topo. É, eu não vou negar, não. Eu que sou louco por você. E o outro, talvez um Bonobo? Um Bonobo. Black Sands. Então, legal. Temos dois consensos rápidos, hein? É. Foi bom, né? Foi fácil até. Eu já vou citar aqui, já mencionei no programa, eu fico com o Everyday de 2002 do The Cinematic Orchestra. Boa. Bom, eu vou ficar, talvez seja um pouco polêmico aqui, porque... Parece que o Heitor não curtiu muito esse álbum. Mas eu vou mandar o Mr. Scruff com Keep It Unreal. Da hora, nossa. Mano, eu não sei falar por quê. Até eu comentei toda a percussão. Minha nota foi uma nota bacana aqui, mas acho que meu comentário, meu review que foi meio ácido. Mas sim, a nota foi bacana. Mas assim, toda a percussão do disco, o cara é programado, recortado... Ou até feito com colagem. É formidável. E... Eu não sei porquê, até escrevi isso no review. tem algum clima conceitual, sabe? Parece que você ouve o disco, sim, finalmente funciona como uma obra toda, assim. É da hora porque ele coloca uns samples, assim, de, sei lá, uns filmes, uns negócios assim, ou sei lá o que que é, que ele coloca. Isso aí dá um clima diferente, assim, meio cômico até. É muito louco. Disco bem fechado, assim, não consigo. Tipo, você ouve ele como uma obra inteira, assim. Ele pode bate, entrar, né? Ele meio que... É. Tem um som, por sinal, que chama Chipmunk, que é o meu preferido desse disco aí. Talvez meu preferido do Mr. Scruff, inclusive. É muito louco, é uma batida frenética, assim, mas com baixo muito feeling, assim, é fodido. Pode crer. Não, ouçam Get a Move On, que é um clássico também, né? Da acho que é a mais longa desse CD aí. É, se pá. E eu gosto muito de Honeydew também. É a segunda mais longa. O cara conseguiu fazer uma obra bem fechada, assim, bem legal. Só acho, eu vou fazer uma citação aqui da resenha do Heitor pra esse disco que eu escolhi, que ele fala o seguinte: Shantytown é uma das músicas mais chatas que eu ouvi na vida. É verdade, cara. Puta que eu pariu, hein, mano. Ah, mas eu realcei aí o Travelogue, aí eu gostei. Tá certo. Então, é o que eu falei, né? O meu review foi ácido, mas a nota foi até que dei um 3 ali, um CD bacana. Foi bom. Nada como as opiniões de diversificado. É, Deus me livre todo mundo concordar com o meu gosto musical, né? Deus só me eu vi Angra, Fresno e Kiss Switch Engage, sei lá, mano. Não ia existir esse programa também. Ai, caralho. Pô, eu queria citar um disco do Fink que chama Distance in Time, mas é que não tem nada a ver com o som da Ninja Tune, assim, é um folk, assim, mas eu queria citar esse disco. Que nem se fosse o Dante Balas também. Sim. É, então, porque eu acho muito bom. Mas eu vou escolher o Scalpel, com um disco de 2004, chama Scalpel também. Eu achei muito foda esse disco aí, me impressionou bastante. Eu vou de Herbalizer, o de 99, Very Mercenary, que, cara, tem umas participações da Jean Grey cantando, que é uma mina fazendo rap quando fica bom. É uma coisa impressionante. Fica bom. Nossa, fica lindo. E o do mesmo jeito do Mr. Scruff, é um CD, o inteiro dele é bem fechadinho, assim, é bem, bem bacana. E fico com ele, Herbalizer, Very Mercenary, 99. Pô, então ficou assim, ó, o nosso top 6, né, a nossa meia dúzia de álbuns do Ninja Tune ficou Amon Tobin, o Permutation, de 1998, Bonobo, com Black Sands, de 2010, The Cinematic Orchestra, o Everyday, de 2002, Mr. Scruff, Keep It Unreal, de 1999, Scalpel, né, o álbum, o self-titled aí, Scalpel, de 2004, e The Herbalizer, Very Mercenary, de 1999. A gente mencionou no começo do programa, né, que é sempre bom receber aí um feedback, saber o que o pessoal tá ouvindo, então entra lá no soundcloud.com/castifonia, e também na nossa página castifonia.crop6.com, esse crop 6 é o CROP6, e tem e-mail também, tem página do Facebook, né, Vitor? Canal que não falta pra falar com a canal gente. Canal que não falta. No Facebook, por enquanto, a gente tá no crop 6, então é só procurar lá, crop 6, ou se eu não me engano, o endereço direto é facebook.com/crop6music. Curtam a página do Crop 6 no Facebook, caros, para ficarem sabendo dos lançamentos do Cashfonia e também outras tapes. Cada 15 dias vai pipocar mais uma pérola podosférica aí. Exatamente. E o próximo assunto já entra no... Vamos não deixar surpresa. É, vai fazer suspense, mas olha, a gente vai dar uma guinada cabulosa. É só o que eu falo. Teremos o nosso primeiro convidado, né? Sim, convidado de peso aí. Triplo 5. Então bora. Bom, então é isso, né? Falamos hoje sobre o Ninja Tune, o selo inglês que, pô, representou muito aí desde os anos 90, fez um puta sucesso também nesse século 21. Acho que foi bacana falar sobre ele. Quem não conhecia agora tem uma boa chance de conhecer boa música, né? Se inteirar mais sobre alguns flertes jazzísticos, hip-hopísticos e afins aí da música eletrônica. E eu me despeço aqui dos meus colegas, Vitor Misitz. Tchau, tchau, cara. Tchau, tchau, HTs, e fico nesse grande apoio a Ninja Tune apoia bastante umas coisas. Eles não gostam de produção em massa, não gostam de coisas. Eles são meio anticorporação, assim, e eu me identifico com essa persona. Então, fico nossa produção, nossa humilde produção de fundo de quintal aí de podcast legal. Eu me sinto bem fazendo essas coisas pequenas e muito boas. É isso aí. Boa. Significativa, né? Pra gente, assim. Exato. Nossa homenagem, assim, a quem pensa como os caras. Exatamente. Sem produções em massa. Guilherme, você que agora está no Brasil por um tempo aí, fazendo suas férias de luxo aqui em Terra Brasilis. Tchau, tchau. Falou, HTs. Muito bom trocar ideia com vocês aqui um pouco mais de perto. É, aproveitar esse período que eu tô aqui no Brasil pra encontrar os fãs também do Cashflow. Vou marcar encontro aí. Bom, é isso aí. Obrigado a todo mundo que tá ouvindo e mandem feedbacks. Sim, é nóis. Marco, até logo, meu cara. Falou, HTs. Boa semana aí. Boa janta. Boa vida. Bom trampo. Bom prato. Bom prato. Isso aí, falou. Eu sou Heitor HTs, muito obrigado você ouvinte, você ouvinta, por esse apoio ao nosso podcast. E é isso aí, Castfonia daqui 15 dias volta com mais um tema interessantíssimo aí da música. Pô, pô, pô!